fome vazia, no abismo havia trevas. Mas aquele que movia sua face nas águas criou a lua e o sol apenas com palavras. Em suas mãos cultivava um lindo jardim que foi feito especialmente pra você e pra mim. E assim viéssemos crescer e multiplicar como as estrelas do universo lindas pra brilhar, tendo domínio completo sobre os animais, sendo herdeiro direto do príncipe da paz, tendo direito a uma morada com ruas de ouro e uma coroa de glória tipo um fiel tesouro. Não há enfermidade ou morte, somente o bem, nenhum tipo de injustiça, somente o bem. Era isso que o Pai Celeste queria pra nós. Maldito foi o homem por não ouvir a sua voz. Pela astúcia da serpente fez Eva e Adão, criação desobediente. E as polpas de uma fruta desceiam como um veneno. Uma aliança cai por terra, o inferno e guerra vendo todas as maldições sendo lançadas, várias bênçãos e promessas sendo arrancadas. Um criador envergonhado de sua criação, levando consigo um peso no coração. Uma obsessão gerou repartição, a qual a nossa liberdade fez escravidão. Uma chave que tinha vida foi tomada, uma ponte que nos ligava foi quebrada. E a palavra se concentrava ao fio da espada, mostrando que a glória de Deus não pode ser desejada. A glória de Deus, a glória de Deus não pode ser desejada. Ser igual a Deus, deu ouvido pro pecado, sentimento de traição a quem sempre esteve do seu lado. Mais uma promessa mais de 10 mil anos se concretizou. Estrela da manhã reluzente no céu azul brilhou, simbolizando o nascimento de uma nova história, de uma nova vida trazida, vinda do Rei da Glória. Na manjedoura, um neném de sangue inocente, visitado pelos três magos do Oriente. Tinha uma missão a qual não éramos merecedores, levar sobre si nossas enfermidades, dores. Lhe deram espinhos ao invés de uma coroa. Maldito preço do pecado, meu Pai, me perdoa pelo que eu fiz no passado, mesmo inconsciente, pelo que eu farei no futuro e mesmo no presente. Pois é onisciente, começo, meio, fim, o alfa, eu sou, ômega, enfim. Traído foi por sua imagem e semelhança, com moedas e migalhas recheadas de ganância. Mas tudo isso tinha que acontecer, entrega ao matadouro foi por mim, por você. Dores e lágrimas na cruz, no madeiro escorria o sangue imaculado de Jesus. Que orou, ao invés de reclamar, pedindo para o Pai Celestial nos perdoar. E de braços abertos, consertando um erro do passado, que ao fechar os olhos tava tudo consumado. Uma vontade de ser igual a Deus, deu ouvido pro pecado, deu ouvido pro pecado. Essa vontade que Lúcifer teve de querer ser igual a Deus o expulsou do reino dos céus. tipo sou o homem do jardim do Éden. Mas a vontade de Deus é soberana, e a vontade do Pai é que você viva com abundância, tenha uma vida boa, uma vida plena na esperança. Ele enviou Jesus aqui na terra, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu por mim e por você, por mim e por você. Enquanto o homem teve a ganância, a vontade do Pai foi de te amar, foi de te salvar, foi o castigo que nos trouxe a paz, a segunda chance. Obrigado, meu Pai, convocados, obrigado, Senhor Jesus. Aleluia.